3.2.3 Adaptação por engenharia de prompts. Nem sempre é necessário ajustar o modelo completamente. Uma técnica mais leve é criar prompts bem estruturados que orientem o modelo a produzir resultados adequados ao domínio. Exemplo de uso. Para obter descrições criativas de produtos, um prompt pode incluir instruções como: escreva uma descrição detalhada e criativa para um smartphone que destaque sua câmera e durabilidade. Essa abordagem não modifica o modelo diretamente, mas guia sua saída por meio de prompts eficazes. 3.2.4. Ajuste por dados de aprendizado ativo. Outra abordagem é fornecer exemplos durante a interação com o modelo, permitindo que ele adapte suas respostas com base em feedback. Isso é útil em sistemas que aprendem continuamente com os usuários. Exemplo de uso. Um chatbot treinado com feedback dos usuários para ajustar sua linguagem e melhorar sua capacidade de responder perguntas frequentes em um tom amigável. 15. Método de aprendizado de máquina em que o modelo solicita ao usuário informações adicionais ou exemplos para melhorar sua performance. 3.2.5. Personalização. Que tal ter um modelo de linguagem que escreva no seu estilo, com seu tom de voz e suas preferências? A personalização permite criar modelos únicos que refletem sua identidade. Como funciona? Dados pessoais. Utilize seus próprios textos, como e-mails, artigos ou posts de mídia social, para treinar o modelo. Estilos e preferências. Defina parâmetros para controlar o estilo de escrita, o tom de voz e outras características do texto gerado. Feedback e iteração. Ajuste o modelo com base no feedback dos seus textos, refinando-o até que ele atenda suas expectativas. Exemplos. Escrita criativa. Criar um modelo que escreva poemas no seu estilo, com suas rimas e métricas preferidas. Redação de e-mails. Personalizar um modelo para gerar respostas de e-mail no seu tom de voz, com suas frases e saudações características. Criação de conteúdo para redes sociais. Adaptar um modelo para gerar posts no seu estilo, com a sua linguagem e o seu humor. 3.3. Demonstração de uso. Geração de texto. Nesta sessão, aplicamos os conceitos apresentados nas sessões anteriores em uma demonstração prática. Vamos explorar o uso de um modelo de linguagem generativa pré-treinado, desde a inicialização até a geração de texto, com exemplos precisos e objetivos. Esta demonstração pode ser realizada no Google Colab, permitindo fácil acesso e execução para todos os participantes. Objetivo da demonstração: mostrar como carregar e usar um modelo pré-treinado da biblioteca Hugging Face, gerar texto a partir de prompts personalizados, explorar como diferentes configurações de parâmetros impactam os resultados. Ao final, você será capaz de utilizar modelos de linguagem para tarefas práticas, como geração de texto criativo, resumos ou respostas para perguntas específicas.